sable, balançable. Não é fácil conversar nem de

quanto sonhou. Se pudesse ter

isso arranhar tua pele até que te doa. Passamos a noite nesta guerra tamanha. Yeah.

vencer acaba por perder. E nada ganha no fim das contas. Nesta fronteira onde tudo é nada, as nossas vidas estão baratas portas. Não sei se quero voltar a olhar para trás. Não sei se vou olhar. Passar por tudo isto mais uma vez. Consegui alcançar. Primeira vez estou perdido.